Muito bem, senhores. Vamos aqui agora mudar um pouco a tradição das nossas perguntinhas a respeito do apocalipse, do fim do mundo no início do programa. E eu gostaria de fazer uma pergunta mais relacionada ao tema específico do programa de hoje. Já que nós iremos falar também de Star Wars, então vamos levar em consideração que o filme nos dá uma informação importante logo no começo. Quer dizer, todos os filmes dão essa informação, que nós estamos há muito tempo atrás numa galáxia muito distante. Certo? Levando em consideração que essa informação, primeiro, e que o Império Galáctico queira expandir os seus domínios, e eles acabam chegando aqui na Via Láctea, and aqui no Sistema Solar, qual é o período histórico da humanidade em que o Império Galáctico faria contato com o ser humano? Rapaz, Humberto. Cara, eu acho que. Porra, eu acho que seria no Egito Antigo, sabe? Tem muita questão de construções estranhas, Caralho. fenômenos diferentes, e o Jedi Mind Trick pra fazer com que ele se passasse por deuses com cabeça de animais. Cara, Velho. eu sempre acreditei nessa parada, sabia, velho? Sempre achei muito estranho aquelas paradas de pirâmide e tal, e coisas assim, e desenhos estranhos. Pegada Stargate, sacou? Eu sempre achei tudo muito estranho ali, né, cara? Uma parada que eu acho massa é que tem o sempre tem aquelas teorias conspiratórias de alguns monumentos que foram criados em lugares diferentes do mundo, mas que apontam para o mesmo. Vocês já viram um negócio desse? Cara, isso Tá. me fascina, velho. Me dá uma. Sei lá, velho. Diz que são os pontos de alguma coisa da Terra, não é isso? Pois é, velho. Stonehenge, essas paradas. É isso aí mesmo. Exatamente. Aí Cara, eu eu sempre achei acho isso muito. que seria mais ou menos na época da invasão. Acho que na época da criação do. Porra, não sei, velho. Porque eles se vestem como monges, né? Seria uma boa se eles. Se, os Jedi, pelo menos, né? Tem aquela meio roupa de fazendeiro de Tatooine. Não é Tatooine? É Tatooine, é. É, Tatooine. Enfim, eu acho que, sei lá. Na Idade Medieval seria uma boa. É, seria uma boa. Né? Aquela palavra. Todo o lance das espadas do. Não sei, daria uma merda da porra. Nem vocês assistiram o. Eu assisti e li. É, Cowboys and Aliens. Não. Não. Caralho, nenhum dos dois. Nem assistiu nem leu. Não. Vocês não estão perdendo nada. Vocês não estão perdendo Graças nada. a Deus. Vocês não estão perdendo porra nenhuma, velho. Porque. É um filme muito ruim e um quadrinho pior ainda, velho. Eu não sei como foi que eles conseguiram fazer aquela porra daquele filme com aquele quadrinho merda, tá ligado? Mas é uma péssima obra de como algumas coisas não devem se misturar, sacou? Mas, olha só. Você acabou fazendo uma ligação, não sei se proposital ou não, mas temos Han Solo em ambos os filmes, hein? Ih, caralho! É mesmo? Puta merda! É verdade, é verdade. Então já tem tudo a ver ali. Provavelmente aquele cara ali é Han Solo velho, sacou? Caralho, foi esquecido na Terra. E aí ele perdeu a memória e virou um cowboy. E aí os aliens não tem nada a ver com Star Wars. Eu sou Paulo Coy. Eu sou o Gui Mendes. Eu sou Humberto Siciliano. E faltam 30 minutos para o fim do mundo. Muito bem, coleguinhas. O mês de maio, logo no início, a gente passou pelo May the 4th, né, que é o Star Wars Day, né, que foi sacramentado e aceitado ou aceito Sim. pela comunidade nerd como Star Wars Day, certo? Por Futuramente, mas... sinal, maio, né? Vamos botar nessa equação que maio, na verdade, é o mês nerd. Apesar que É mesmo. abril foi um mês muito mais forte, mas só que maio tem duas datas importantíssimas pro mundo nerd, que é o 4 de maio e o 25 de maio, que é o dia da Exatamente, toalha. o famoso dia da toalha. E é que aí eu vou botar. Vamos aproveitar que a gente já tá aqui falando de maio. Vamos puxar a polêmica aqui. Vocês são defensores do dia da toalha ou dia do orgulho, nerd? Cara, eu acho que isso não tem nem discussão, velho. Acho É. que qualquer pessoa que ouve, nos ouve, sabe que o Dia do Orgulho Nerd foi só. É tipo. É o que aparece na mídia, né, Mi? É o que... É foda. É tipo... Sabe o que é? Eu vou explicar. Eu vou explicar bem, bem facilmente o que é o Dia do Orgulho Nerd e o que é o dia da toalha. Sabe quando você pega um filme de baixo orçamento, tipo um filme de ação, e aí tem uma cena de uma criança jogando um videogame? Só que como eles não podem pagar a licença de um jogo de videogame, eles têm que fazer um jogo. Só que eles fazem um jogo fudido, sacou? Você vê? Então, tipo, o Dia do Orgulho Nerd é esse jogo. O dia da toalha é o Witcher 3. Obrigado, de nada. Caralho, velho, porra. Eu acho que essas comparações são imbecis. Uma desgraça inacreditável. Velho, você não pretende ser professor não, né? Não. Sabe o que é mais bizarro? É que eu entendi. Sacou? Sua explicação foi muito merda, mas eu entendi. É isso, né? É isso aí. Mas, beleza, obrigado. Muito bem, muita gente concorda com esse posicionamento de cabecinha, porém... Vou te falar, hoje você ser nerd tá na moda, é meio mainstream, sacou? Só que tem uma galerinha que tá aí se achando nerd e tal, que não sabe porra nenhuma, que é o cara que acha que, porra, joga algum jogo, joga Minecraft e se acha nerd, tá ligado? Tem canal no YouTube jogando Minecraft, se acha nerd e não sabe quem é Douglas Adams, por exemplo. Pois aí você fala, que dia 25 é o dia do orgulho nerd, pergunta pra ele por que dia 25 é o dia do orgulho nerd. É foda, velho. É que nem... Como o Cabecinha falou, é uma parada que foi criada pela mídia. Enfim. Não, então, você, ouvinte do 30 Minutos para o Fim do Mundo, diga não ao Dia do Orgulho Nerd. diga não sim. às drogas. É. E diga sim ao Dia da Toalha. O foda é que o Dia da Toalha, o nome em si, o Dia da Toalha, não tem nada a ver com porra nenhuma. Aqui tá fora do contexto. Não entende. Caceta. Exatamente, isso é muito legal, né, velho? Porque assim, o importante da gente, por exemplo, eu acho que todo mundo se sente muito bem em participar de algo que a maioria das pessoas não entendem. Exato. E então, outra, pra complementar a cabeça, o pensamento, e você falar, você gera, porra, cara, feliz dia da toalha, isso segmenta-me. Porque na hora que a pessoa falar... Você fala, porra, man, feliz dia da toalha. O cara fala, oi, tira da lista de amizade. Se o cara não responder... Porra, calma, né, velho? Pera aí, também não é tanto... Você já bloqueia no WhatsApp, tá ligado? Já faz umas paradas assim. Mas enfim, hoje nós não vamos falar de dia da toalha. Nós não vamos falar do mês de maio. Também nós não vamos falar de World of Warcraft. Hoje nós vamos falar no mês do nerd. Pelo menos em 2015. O mês que representou a cultura nerd. E o quão bom... Esse nerd, Igor Cabecinha, Vulgime. Eu. O rapaz com muitos nomes, muitas facetas. Explique-nos por que o mês de abril. Eu vou me arrepender de estar pedindo pra você explicar isso. Mas por que o mês de abril. Vamos lá. Pode ser considerado, o mês de abril de 2015 é considerado, pelo menos em 2015, como o mês do nerd. Então, primeiramente. Caros amigos de podcast, eu quero fazer uma alegoria com... Não, mentira, tô de sacanagem. Não, a parada é a seguinte. 2015, abril, é um bom tempo para estar vivo. Por quê? Temos lançamentos completamente estoneantes para aqueles que são amantes da cultura pop / cultura nerd, né? Porque agora, ser nerd é estar na moda, é ser pop, querendo ou não. Tivemos, além de seriados, filmes... trailers e notícias importantíssimas que explodiram a cabeça de todo mundo. O tempo verbal de cabecinha tá errado. Não teve. Não vai ter. Teve. O mês de abril já passou, parceiro. Não, pô. Vai ter a gente vai discutir isso no episódio. Muito bem. De todas essas informações e trailers e seriados e notícias que saíram, três delas deixaram os nerds extremamente eufóricos e continua gerando assunto, mesmo ter sido no mês de abril, no mês passado, mas ainda assim, em maio só se fala disso. E essas três coisas, vamos começar logo com o melhor de todos, que foi o que deixou todo mundo de cabelo em pé e o coração na mão, que foi o trailer oficial de Star Wars Episódio 7, O Despertar da Força. Senhores, que porra foi aquela? Meu irmão... Cara... Vou fazer uma pergunta aqui pra vocês. Quantas vezes vocês viram esse trailer de Star Wars? Eu vi umas três vezes, cara. Eu não vi muito não, porque a gente tá vivendo uma fase de muito hype, sacou? O hype tá muito sinistro, então eu prefiro, beleza, assistir uma vez, duas e só, cara. Porque senão você já começa a gerar aquela expectativa, expectativa, expectativa e... Porra, velho, é isso. É, você falou a palavra importante aí, eu assisti... Aquele primeiro teaser que mostra logo as primeiras imagens que saiu há alguns meses atrás, que mostra a cena do... Que cara. Mostra a Millennium Falcon fazendo um... Não é esse? Isso, aquele da Millennium Falcon fazendo aquelas piruetas, que mostra o Sith novo com a Claymore de luz. Com a espada nova lá. É, isso. Aquele ali me gerou uma curiosidade, mas eu ainda tava controlado, sacou? Esse trailer novo me deixou... Sim. Esse trailer é de fuder, velho. É pra fuder, velho. É, eu não sei quem da podosfera ou da YouTube-sfera, enfim. Eu não lembro, mas é alguém que chegou a comentar que esse trailer, ele é muito safado, sacou? Ele é um trailer totalmente manipulador. É covarde, né, velho? É um trailer covarde. A gente fala muito safado, assim, tipo, ó, a gente vai botar todos os elementos que... Tipo, eu não acho errado, sacou? Eles querem puxar o público da trilogia clássica e da nova trilogia, e querem todo o público, né? Porra, a Disney é foda. Mas, cara, depois de assistir pela décima vez, eu... Ah, velho... É foda, man. É foda. É dezembro, velho. Dezembro, tá ligado? Dezembro, daqui a seis, sete meses. Porra. Existe uma data específica ainda, mas é em dezembro. E aí, velho, quando eu terminei de ver, é lógico que eu vi de novo. Eu assisti esse trailer umas 7 para 8 vezes. Fácil, fácil, fácil. É, eu assisti no trabalho umas 3 vezes direto. Aí começou os comentários e aí toda vez que alguém comentava eu via de novo. Cheguei no trabalho para ver na televisão, Full HD, tá... Enfim, o trailer tá foda, cara. Ele tá me dando alguma coisa que eu tive com The Force Unleashed, que é um jogo que eu gostei bastante, que me deu aquela sensação de, caralho, Star Wars, o que eu não tive com a trilogia a trilogia nova, entre aspas, sabe? Eu tive com The Force Unleashed e é o que eu tô começando a sentir com essa porra desse filme. Eu tô começando a tocar. Cara, eu tenho uma dúvida que, tipo, já que a gente chama a trilogia clássica de trilogia clássica, a trilogia nova e trilogia nova, essa nova trilogia a gente vai chamar de novíssima? Boa pergunta. Eu acho que eles vão ter que começar a numerar as trilogias. Trilogia 1, trilogia 2 e trilogia 3. E aí, será que agora... Então a gente poderia chamar a trilogia das trilogias, já que são 3 trilogias formando uma trilogia só? Caralho, trilogia das trilogias. A trilogia de Star Wars. A trilogia com as 3 trilogias. Vamos falar do trailer. Certo. O final. Vou logo falar pro final. Te dá um tapa na cara, meu irmão. Te dá um tapa na cara. Mostrando... O final é a parte mais covarde da parada. Sim, exatamente. É, porra. É a parte mais covarde. Cara, é disso que eu tenho medo, cara. É disso que eu tenho medo. É isso mesmo. Eu confio em GG porque, porra, eu curti muito os filmes dele, do Star Trek, os novos filmes, né? Apesar de fazerem tanta zoeira do Lance Flair dele. Eu curti Super 8, que foi também um filme homenagem aos filmes do Spielberg, da década de 80. É um filme de aventura sobrenatural. Sobrenatural, meio ufólogo, ufologia. Então, tanto é que ele é um cara que é fã da trilogia Star Wars, sacou? Tanto é que na primeira instância, quando ele foi convidado pela Disney, ele recusou, porque ele falou, cara, é muito difícil fazer isso. E ele conseguiu um time foda, sacou? Os atores são bons atores, tá ligado? Eu confio totalmente nesse filme, esse filme vai ser foda, e eu prefiro criar uma alta expectativa agora e me quebrar do que ficar, sabe, querendo me empolgar, mas não, eu vou ficar com o pé aqui atrás, porque, tá ligado? Porra nenhuma, meu irmão, eu mergulhei aqui, já tô na piscina, foda-se, meu irmão. É isso aí, Star Wars. Ele embarcou no hype trem e foda-se o mundo, né? Eu já sou maquinista, meu irmão, tô lá fazendo tchum-tchum, é isso aí, parceiro. Rapaz, eu não tenho essa coragem toda não, velho. O trailer tá de fuder. Ele me fisgou, me pegou, me apaixonei e fui, tá ligado? Mas eu me controlo, velho. Eu tenho que me controlar porque eu não quero me deparar com o Hobbit de novo, sacou? Exatamente. Eu tentava me agarrar muito no Hobbit, velho. Queria ter gostado pra caralho, velho. Mas... Você tá entendendo, velho? Eu queria ter gostado do Hobbit, velho. Entendi. Aí você para e olha pra trás... Puta merda. Fica difícil, tá ligado? Fica difícil. Porque eu não quero falar pra J.J. Abrams a mesma coisa que a gente ficou falando pra Peter Jackson. Pois né? Cara, foi o que eu falei. Eu curti, gostei pra caralho. né? Eu assisti, a primeira vez que assisti, eu achei, fiquei super empolgado, achei muito foda. A segunda vez, eu já falei, cara, esses caras estão muito escrotos. Esse trailer tá muito safado, tá ligado? Tá muito safado. Esse trailer tá tão safado que até o diálogo não é do... É da trilogia clássica, man. Aquele áudio é da trilogia clássica. Não, o, áudio não é da, o áudio não é da trilogia clássica. O não, diálogo é, pô. Das frases são, o áudio não é. As frases são. Ele falou aquilo no terceiro filme pra Leia. Mas o áudio não é. Cara, eu não sei se o áudio não é, porque assim... Ele não é, mesmo... porque ele usa a tonalidade é diferente, pô. Ele tá difícil também. Não, ali é até a voz do cara tá diferente, pô. Tá a voz de velho. Eu acho que seria uma coisa muito mais complicada você fazer, você dar uma restaurada no áudio desse jeito do que você botar o cara pra gravar. Não. Agora fica o questionamento. Será que essa porra foi só pro trailer ou vai ter isso no filme? Porque... Porra. Tá ligado que existe, né, velho? É, eu acho que vai ser só pro trailer, porque eu não... É difícil você... Se bem que existiu esse momento no filme original, mas porque ele repetiria o mesmo diálogo, sacou? Em um outro filme. Putz, tá ligado? É foda. Não faz sentido. Foi pro trailer. É aquele lance que a gente tá falando, esse trailer é covarde, esse trailer é safado. Ele quer pegar a gente pela cabeça do pau, sacou? É, não, mas é um Star Wars, mas é um trailer foda, caralho, é um trailer do caralho, man. Ele pode ser safado quanto que ele quiser, man. Ele é do caralho. Então, e aí tem muita gente que tá aqui, porra, velho, foda-se Star Wars, velho, eu quero só o trailer. Eu não quero mais ver o filme, o trailer tá bom pra mim. Muito bem, vamos virar a página, vamos, literalmente, praticamente, e vamos falar de uma grata surpresa. Na verdade, eu não sei se cheguei a comentar com vocês, mas quando saiu o trailer desse produto específico que a gente vai falar agora, eu fui o único que defendeu essa porra. Todo mundo tava falando que ia ser uma merda, que não se empolgou, que achou o trailer qualquer coisa, e eu falei, não, isso aí vai ser bom, cara, eu gostei do trailer, achei massa, e foi... A série do Demolidor do Netflix, que é bom pra caralho, meu irmão. Ninguém tava esperando. Chegou na maciada. Eu nem vi trailer, velho, pra você ter ideia. Eu nem sabia que essa porra ia rolar, velho. Pois é, quando eu sabia que ia rolar porque eu já tava acompanhando a parceria. Eu não tô assistindo, eu não estava assistindo nenhum seriado da Marvel. Series of S.H.I.E.L.D. eu não assisto, e não assisti o Agente Carter. O negócio é o seguinte, no ano passado, quando, acho que já tem um ano, dois, que saiu o Agents of S.H.I.E.L.D., os agentes da S.H.I.E.L.D., no canal, no TV a cabo, e a Marvel fechou um acordo com o Netflix pra fazer 4 seriados de personagens não tão mainstream. Personagens secundários, né? Mas que, personagens secundários, mas que vai gerar uma liga no universo da Marvel nos cinemas, né? O primeiro foi Agente Carter, que foi o seriado do ano passado, que foi um pouco criticado, as pessoas, eu não assisti, mas as pessoas não gostaram muito, mas dizem que o último episódio redime todo o seriado meio merda. Eu não assisti, então não posso... Não já posso foi cancelado, aqui. Já foi? Eu não sei, eu não sei. Não deve ter sido, o né, segundo, falou. O segundo seriado é o Demolidor, que estreou agora em abril, e que gerou esse boom inacreditável, porque, mais uma vez, ninguém tava dando nada, nem mesmo a própria Netflix investiu muito em propaganda, pelo menos aqui no Brasil. A gente viu algumas coisas no Facebook, algumas imagenzinhas, eles estão investindo mais agora que o seriado já tá disponível, que o boca a boca já funcionou, eles estão investindo mais ainda para que mais pessoas assistam do que antes, antes do seriado estrear. E assim, caralho, velho, que seriado foda, velho. O que vocês já assistiram, né, completo? Sim. Eu não assisti todo, eu tô na metade, vocês já concluíram, né? Sim. Eu já. Eu tenho só alguns comentários a fazer. Tenho que tecer alguns comentários em relação a essa série, que é o seguinte. Calma, não chega à conclusão. Não vou chegar à conclusão nenhuma, só vou falar coisas que aconteceram comigo que eu gostaria de compartilhar com vocês. Certo. É o seguinte, a primeira foi como eu conheci essa série. Estava eu no Twitter e alguém falou, caralho, alguém já lançaram o Demolidor na Marvel. Eu falei, porra, Tô aqui sem fazer nada nessa sexta-feira de tarde. Tenho que, acho que fui eu que comentei com você, pô. Tenho que matar eu tinha assistido o primeiro episódio, e aí cheguei no grupo e falei, galera, o seu seriado do Demolidor tá foda. Não, aí tipo, você pegou e virou. Você assistiu. Não, porque, tipo, isso foi na primeira semana, sacou? Estreou, eu assisti na primeira semana. Eu assisti no dia. No dia que estreou, eu assisti o primeiro episódio. Mas eu só assisti o primeiro episódio. Eu acho que o primeiro e o segundo, sacou? E sim, aí depois. Sim. E aí, mais tarde você falou dizendo que ia assistir a porra toda. Pois é. Aí eu falei, ó, eu tenho que matar umas 3 horinhas aqui pra ir pra aula, vou assistir essa porra. Assisti o primeiro, porra, foda. O primeiro episódio é legal, não é bom pra caralho, é legal. Mas aí eu assisti o segundo episódio, eu falei, puta que pariu. É um dos melhores episódios que eu já vi, de todas as séries que eu já tive. É foda. Véi, o segundo episódio, cara, é de fuder. O segundo episódio tem diálogos incríveis e aquela cena do plano sequência que é meio que uma homenagem, né? Aquela cena de ação do Old Boy. Puta que pariu, véi, que cena foda, véi. Que cena, rapaz, de ação foda. Aquela cena já vale o seriado inteiro, cara. É isso. E ainda bem que é no segundo episódio, velho. Isso. Não precisa esperar muito, sacou? O foda é que a galera já, tipo, poucas semanas atrás eu já vi essa cena sendo compartilhada, sacou? Tipo, porra, ó que foda. E acho que não vale a pena assistir por fora, assim, sabe? Acho que é legal você assistir o episódio inteiro, porque você sabe onde ele tá, sabe por que ele tá passando por aquilo. E no final, quando ele... spoiler! Spoiler! Rapaz! Enfim. É, e aí a segunda coisa que eu queria falar em relação a esse seriado, que é a primeira vez em muito tempo que eu converso sozinho enquanto assisto a seriado. Foi com... eu cheguei e falei, não, caralho, não, sacou? Várias. Entendi. De falar, entendi. Não, velho, não faz isso não, velho, puta que pariu, não, caralho. Várias vezes, velho, várias. Entendi. Cara, eu achei foda pra caralho o cara que tá fazendo Demolidor. Ah, o trio ali, né? O Demolidor, o amigo dele, né? E a garota lá que era do True Blood, né? Eu nem sei, mas ela é puta que pariu, ela é muito linda, velho. Ela fazia True Blood, ela fazia uma vampira lá, enfim. Opa! Então, olha, altas possibilidades. HBO, True Blood. Olha só, você tá comentando, né? Mas o que eu queria falar também, cara, que eu achei fantástico o Rei do Crime, cara. Cara, tá muito legal. Muito foda. Wilson, você tem um desenvolvimento do vilão tão denso quanto o desenvolvimento do herói. Cara, isso é o seguinte. Isso é foda pra você criar empatia com o personagem. Rapaz, eu não torço pra um vilão desde Nazaré Tedesco, velho. Só pra você ter uma ideia. Caralho, olha a referência do filho da puta. Velho, caralho. Olha, não é nenhuma novidade pra quem escuta o podcast que Paulo é noveleiro. Totalmente noveleiro, velho. Ah, porra, mas é sério, velho, é sério. Que vilão maravilhoso, velho. É aquele, como o Humberto falou, velho, que construção boa. Mas assim, eu ainda não terminei de assistir, eu tô exatamente na metade do feriado. Tô na metade do seriado. Tô achando fantástico, maravilhoso. E assim, ele já criou, ele já criou aquele vínculo com os personagens, a construção dos vilões, dos heróis já tá meio que fechada, certo? Mas existem algumas coisas que eu queria falar a respeito da liberdade que a Netflix tá tendo em pegar um super-herói e colocar num filme extremamente violento, em que você não vê filmes de terror que te causa tanto asco. De caralho! Nossa, sim, sabe sim, como esse filme sim, tá causando, cara? Segundo episódio também que acontece não, isso. Não existe, não, cara, não existe um episódio em que não haja um membro sendo quebrado. O som de osso quebrando, não existe. Não existe. É verdade, cara, é verdade. Decapitação de todas, cara, as formas. Ó, sabe o que é foda? Sabe o que é foda? Porque é o seguinte, ele já foi confirmado pra Capitão América Guerra Civil, sacou? Isso. O ator é o personagem. Isso pra gente que já assistiu o seriado, que curtiu muito essa vibe do Demolidor ser meio Dark Knight e tal, vai ser muito destoante quando a gente for assistir isso no filme, velho. Porque ele não vai fazer tudo isso que ele faz. Ele não vai sangrar porque ele fica fudido. Ele é, calma, é isso que eu ia falar. Outra coisa que eu achei fantástica é que o herói apanha pra caralho, meu irmão. É tipo o que quer, né? Ele tá, é tipo o que quer, sacou? Ele bate, mas também se fode muito. Diferente do Batman, o Batman não se fode, sacou? É. O Batman, ele se fode quando luta contra o Bane pela primeira vez. Como quem leu o quadrinho, viu o desenho e assistiu o filme, os dois filmes que aparecem Bane, é o que acontece, sacou? Batman vai, enfrenta o Bane, perde, volta e derrota o Bane. Pronto, é isso que acontece com o Batman. Mas o Batman não apanha de ninguém, meu irmão. Vem 200 capangas do Coringa, Batman vai bater em todos. 200 policiais vêm, Batman vai imobilizar todos os policiais. Não vai tomar uma porrada. Mami, peraí também, quer ver? Tá sendo injusto, cara. Tem 5 caras em cima do Bruce Wayne lá, batendo no Bruce Wayne. Aí, não, solitária pra Bruce Wayne. Ah, por que? Eles estavam, não. É pra proteger os bandidos. Porra, meu irmão. Agora se você pegar o Demolidor... É injusto, meu. Apanha, que nem... Lá vem. É injusto porque... Vai, fala, é injusto você querer comparar, velho. Porque morcego não é cego, né, Mi? Morcego, porra. Eu sabia! O cara apanha que nem mulher de malandro, meu irmão. É, apanha nunca, pra caralho. Cara, não tem, velho. Ele toma muita porrada, velho. Ele se fode e toma tiro, e toma facada, e toma cadeirada, e cai de prédio, e se quebra todo, e não sei. Velho, eu achei fantástico isso. Isso deixa o cara um pouquinho mais humano. Apesar dele ter superpoderes, entre aspas. É da hora ele apanhar pra caralho, mas tem uma coisa que, tipo, me tirou muito da série, que eu tava achando muito real nesses primeiros episódios, é que ele tem um fator de cura Wolverine do caralho, velho. Sacou? Ele se cura muito rápido e, porra, isso me deu umas... Assim, a minha nota continua a mesma, sacou? 10 de 10, vai continuar sendo assim, 10 de 10. Mas isso deu uma, sabe, aquela... tem que relevar, né? Porque isso é história de super-herói. Eu que na minha cabeça não era, sacou? Não era a história de super-herói. Tem uma cena específica que eu fiquei pensando muito nisso enquanto eu estava assistindo, sacou? Que é o momento... Tem que ele se alia. Eu tô na metade do seriado, então vocês vão perceber. Eu só vou falar assim: que ele se alia a um vilão pra poder fugir de uma situação. Vocês vão lembrar disso? Ou vocês querem que eu fale um pouquinho mais pra vocês lembrarem? O vilão tá todo fudido. O vilão tá todo fudido. Ah, sim. Atirado, caído, desmaiado, infartado. Eu lembro. Acontece tudo isso com o cara. E o cara ainda se levanta, ajuda o Demolidor, exigia força física e ainda ajuda ele. Várias outras coisas. Esse momento eu senti que, porra, esse cara não devia ter pé nem fudendo, tá ligado? O cara é russo, porra. Então, o cara é talvez por isso, né? Talvez por isso. E aí, cabeça, você deu um spoiler do que eu queria falar, mas. Vamos encerrar aqui com esse pensamento, tá? Custaria ter qualquer coisa do Wolverine com esse grau de violência. Porque aqui, caralho, o grau de violência do Demolidor é o Wolverine. Seria fantástico nesse nível o Justiceiro, cara. É, o Justiceiro. E essa é foda pra caralho. É, o Justiceiro é mais brutal, velho. Vamos falar agora aqui do teaser trailer do Batman vs Super-Homem. Eu não sei, cara. Eu já falo logo aqui. Não tô confiante. O elefante branco da sala. Eu vou tirar o elefante branco da sala, hein? Vai lá. Né? Caralho. Eu acho que vai ser uma merda. Eu gostei do Homem de Aço. Eu gostei. Achei divertido. Eu também curti pra caralho, velho. Achei um filme de origem bacana. Mudou um pouquinho a origem do Super-Homem. Só achei que foi um pouco rápido no final. Ficou faltando a criação do mito do Super-Homem, como a gente tem no filme do Christopher Reeve, né? Cara, no final do filme você sabe que ele é um mito, sacou? Isso não tem no Homem de Aço. No Homem de Aço, tá. Ele é um escroto que destruiu cidades. Pronto, mas olha só, repare uma coisa. Sacou? Tipo, e se... é aquela coisa do matou o mil para dar 3 milhões. Pronto. Mas e se, no caso, não existisse a construção do mito, justamente porque ele vai se tornar uma figura mais ditatorial em cima dos humanos? E aí é que vai aparecer a figura do Batman pra colocar as coisas no eixo. Eu já entendi, Humberto. Não... E o Batman é russo. Tá, tá bem. E usa um chapéuzinho de castor. Eu já li esse quadrinho, é muito bom, velho. Esse se chama Red Storm. Não, mas olha só, entre a Foice e Martelo. Entre a Foice e Martelo, não é bem isso. É um pouco diferente. É como se o Super-Homem tivesse caído na Rússia dos Estados Unidos. Mas ele cria uma utopia. A ideia dele é: eu vou criar uma utopia, mesmo seja na força, sacou? E é exatamente isso que você tá falando. Uma figura ditatorial. Exato. Mas é porque tem uma outra história agora que eu não vou lembrar o nome, que o Super-Homem também faz isso. Mas só lembrar também. A gente conhecendo a identidade, o ícone do Super-Homem para a massa, vamos puxar a massa, tá? Se a gente pegar as graphic novels. Vamos puxar a massa. o ícone do Super-Homem não é o Super-Homem de graphic novel, certo? Não. Sim. É o. Muito menos o Super-Homem do Redstone. Então a gente tem que levar em consideração que ele é o Super-Homem que todo mundo conhece. O bonzinho, que ajuda a tirar o gato de cima da árvore. Sacou? O escoteiro isso, mesmo. Isso. O que o trailer passa pra gente é que ele foi endeusado em um determinado momento. Exatamente. Eu acho que esse filme aí, ele vai dar um salto no tempo. Ele vai pular da origem do Super-Homem e vai adiantar uns 10 anos depois. Uns 10, 15 anos depois da chegada do Super-Homem e tudo. Ele passou todo o perrengue com Lex Luthor, ou então com outras aventuras que ele teve. Tipo assim, Watchmen, lembra do Watchmen? Caralho, esse filho de uma puta do Zack Snyder vai fazer uma introdução igual a de Watchmen. Ele vai pegar 5 minutinhos. Vai botar Bob Dylan pra tocar, né? Vai botar um Bob Dylan pra tocar e vai mostrar um resumo do que aconteceu na história do Super-Homem e do Batman até chegar o momento do filme do Dawn of the Justice. Porque esse filho é uma puta, desse filho de uma puta desse Zack Snyder só sabe fazer. Só sabe fazer cena assim, com essa porra de uma música no fundo. Esse filho da puta só fazer. Tomar no cu esse Zack Snyder.